carniça, no mato com mosquito, puta fedor. Me mostra que a luz no fim do túnel apagou. Não acredito na paz no futuro. O som da metralhadora me traz um crânio com a pá de fúria. Enquanto você tá sonhando com a justiça, o moleque de 12 troca tiro com a polícia. Pega o boy e arranca os dentes. No sonho do videogame toma 5 do PM. É enterrado como indigente, outro corpo na mansão. Pra mim é só o começo. Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço. Criança gritando dor, desespero, vendo a mãe tomando facada, arrastada pelos cabelos no porta-mala com capuz. Agora é só Jesus, cadê a senha? O padre abençoa a sua cruz, colaborou, falou dos filhos, me deixa vivo, leva tudo. Menor muito louco, fez outra viúva de luto. No céu tem fogo, mas não é festa junina. É a favela de cima, querendo um ponto de cocaína. Soldado do tráfico carbonizado, rotineira, paisagem é o futuro da criança. Sem cabeça, identidade, a vitrine do crime. Com carro, ouro no pescoço, atrai mais um moleque que o fogão sem almoço. Não quero vassoura igual meu pai, vou ser tipo os mano da rua. Invadir o condomínio, deita filho da puta. E tia, seu filho, criado com afeto, tá no chão da UTI, sonhando com um médico mijado, cagado, ferimento do tiro inflamado, gritando socorro pro enfermeiro, implorando pra ser medicado. Eduardo, Dundum, Eric, 12, facção. Não canto esperança porque não vendo ilusão. Malote na mão, vigia no chão, pô, pô. A luz no fim do túnel apagou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, toque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Calote na mão, vigia no chão, pum, pum. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, toque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Calote na mão, vigia no chão, pum, pum. Faz o caralho, não me deixa ter um carro, um bom tênis, comida, um salário, nascido pra passar fome, pulmão na parede, pra sonhar com B.O. bem sucedido na Mercedes FHC. Pega sua arma, seu crack, e vai pro inferno. Borbulha na colher e faz presença pro seu neto. Quem sabe o excluído invada sua fazenda, te dê facada, te põe uma venda. E assim você entenda que por dinheiro ladrão pega o galão de gasolina, incendeia a criança de 6 e sua família que não tem livro na favela, biblioteca. Sem centro cultural, só estilete na cara na cela. Quantos mais transformados em carniça no mato, decapitado, o sol gemado, torturado por um real, um papel, uma grama. Sempre por migalha, meu povo desfigurado na ambulância. Condenados ao segundo grau no máximo. A faxineiro a gritar assalto pro empresário. 4 da manhã esmagado no buzo até o centro, pra no final do mês não ter um grão de alimento. Ninguém queria tá matando o gerente no banco, nem no flat, proporcionando pânico. É que uma hora cansa o cheiro de esgoto, barraco na margem do rio, onde boy o rato morto. Pro meu povo não tem arquiteto, juiz ou empresário, é só o tio que vende bala e passa embaixo da catraca. O traficante descarregando seu rifle fal, a puta no motel fazendo sexo oral. O projeto mais cola a cada 4 presídios, deu 180 mil presos, resultado atingido. Só prevejo o boy chorando, cena de terror. A luz, o fim do túnel, pum, pum, apagou. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, toque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Calote na mão, vigia no chão, pum, pum. A luz no fim do túnel apagou. Caixão lacrado, toque no doutor. A luz no fim do túnel apagou. Calote na mão, vigia no chão, pum, pum. A luz no fim do túnel apagou.